Senhores, papo brabo. Muito melhor que a aula. Não é? Muito mais divertido. Bola de gude aqui é bola de pule. Oi? É, não é muito legal, muito adequado. Senhores, eu vi, eu reparei. Estava animado. Estava todo mundo acompanhando, inclusive. Se me bota no presídio, eu vou tentar o primeiro, nos primeiros 3 segundos. Dia. Minha primeira tentativa de fuga vai ser no primeiro segundo. Horroroso. É. Bom, não dá para explicar que o olho acho que não vai rolar, porque tem o nervo que vem junto com ele. E é difícil acertar o buraco. É difícil acertar o buraco com o olho. Não, arrancar é fácil. Jogar bolinha de gude é que é difícil. Os testículos acho que deve ser mais fácil. Apesar de oval, mas rola mais. Que tem o nervo óptico que vem junto. O nervo óptico é que é o problema para jogar bolinha de gude. O médico legista deve responder isso melhor que a gente. É, apesar de não parecer, nós discutimos teoria da argumentação. Tudo se baseia na pretensão, na esperança mesmo, de que exista uma razão em nós, de que há algo em nós que nos constrange, que, sendo capaz de calar em nós o não racional, nos faz agir de forma racional. A existência na razão. Pois eu duvido um pouco da existência da razão. Dessa ideia kantiana de razão metafísica. Nesse ponto, vá lá. Eu sou bem pós-moderno mesmo. Porque a razão tal qual é demonstrada é descrita de duas formas. É descrita como duas características. Primeira delas, capacidade de perceber a evidência. Capacidade de perceber um real, real tido como evidência. Razão que aparece no discurso como o racional é ver o mesmo que eu vejo, da forma como vejo. Claro que esse ver não é nem literalmente a capacidade da visão, mas do entendimento. A evidência como o entendimento da evidência tal qual eu entendo. Essa é a primeira. Obrigado. Nada. A segunda seria a mais repetida aqui até agora, a possibilidade de algo em você voltar-se contra outro algo que também haveria em você. Ou seja, pressupõe uma visão dualista de homem e coloca a razão como um outro eu dentro de você. Um eu que não sente. Um eu para além da sensibilidade. Eu já começo a achar meio esquisito esse negócio de haver um eu ou coisa parecida para além da sensibilidade. Um você que não sente nada. Que é sem pensar. E segundo, a ideia de evidência. Evidência que se traduz, no final das contas, nessa capacidade de aceitar que algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. A não contradição. Sim, porque a razão aparece nos discursos, não só em Alex e Habermas, mas em quase todos, como aquela característica que nos impõe uma verdade, verdade que viria da não contradição. Algo não poder ser e não ser ao mesmo tempo. Eu acho que não só algo pode ser e não ser ao mesmo tempo, para todos nós, como a razão, no final das contas, é apenas linguagem. Linguagem. Não confunda linguagem com língua. Nem a músculo bucal, nem língua no sentido, não é, léxico mesmo, né? A língua pátria, aqueles códigos de produção de som e escrita consagrados por todos nós, que nos permite transmitir algumas coisas de uns aos outros. Nada disso. Me refiro à linguagem como uma espécie de forma que você tem de organizar a percepção. Outro dia eu conversava com um sujeito da área de informática. Para variar, eu tinha um problema com o NPD na universidade. O Departamento de Direito, de uma forma geral, vive às turras com o núcleo de processamento de dados. Nós não nos entendemos, não falamos a mesma língua. Fato é que, numa das tantas vezes em que eu fico lá aguardando o chefe do NPD tomar alguma providência, porque toda e qualquer providência, por mais cretina que seja, no caso da UF, só pode ser tomada pelo chefe do NPD. Isso faz com que toda a tonelada de gente que trabalha no prédio seja todos inúteis. Eu conversava com o cara enquanto o chefe não vem. Falávamos de computador. Ele falava de computador, eu só ouvia entediado, na verdade. Ele dizia, computador funciona por camada de linguagem. Ou seja, há uma camada mais profunda, uma camada de linguagem a qual você geralmente não lida com ela, que é o tal do DOS. Só roda o Windows se tiver o DOS funcionando direitinho. O Windows é, portanto, uma segunda camada de linguagem. Por cima do Windows tem outra camada de linguagem, que é o programa que executa o seu bendito Word, onde você aprende a fazer notas de pé de página, a corrigir, achando que vai gastar pouco papel, na verdade gasta muito mais do que antigamente, enfim. E assim vai. Camadas de linguagem. Pois eu disse para ele, rapaz, e não é que a gente é a mesma coisa? Há camadas de linguagem em todos nós. Camadas de linguagem. Essa leitura vem da psicologia. Uma forma muito curiosa, porque o que diferencia, de fato, os homens dos animais, numa leitura psicológica mesmo, é a capacidade que nós temos de atribuir sentido e valor ao real. Uma forma muito particular de atribuir sentido e valor ao real. Aquilo que nós chamamos de percepção. Você percebe de uma forma muito particular aquilo que você chama de real, a materialidade estranha ao seu corpo. Só que para percebê-la, veja, olha o cara de 5 anos. Um menino de 5 anos que brinca. Brinca com uma escova de cabelo. A escova de cabelo é a nave espacial dele. E você diz assim, olha que besta, acha que a escova de cabelo é nave espacial, só uma escova de cabelo. Que bonita essa coisa da criança, de ficar imaginando. É porque você acha que é só da criança. Na verdade, é sua também. Nós todos atribuímos um sentido e valor ao real. Atribuição que faz com que o real seja para nós alguma coisa. Esse ser para nós do real que é inventado, vejam, não é natural. É linguagem. É uma linguagem que não só dá sentido, como organiza mesmo o próprio real. Organiza o real como real percebido. Organiza o real como real tal qual o percebemos. É porque você pensa linguagem como aquilo que nos permite falar, aquilo que nos permite comunicar ideias. A linguagem não é aquilo que nos permite comunicar ideias. É aquilo que nos permite atribuir sentido e valor às coisas. É como um programa de computador. É como um código inscrito em cada um de nós. Quando você olha alguma coisa e consegue valorá-la e a percebe com sentido, é porque há uma linguagem que torna isso possível. Não é à toa que um autor chamado Wittgenstein dirá tempos depois que os limites da sua linguagem são os próprios limites do seu mundo. O mundo ganha a dimensão de compreensível e até mesmo de existente e de real. Veja, dizer que algo é real ou irreal já é uma forma de valorar as coisas percebidas. Há limitações biológicas, eu sei. Para a visão, o espectro de visão, o qual o seu olho é capaz de captar. Mas para além disso, para além do que o seu olho consegue captar, o seu olho atribui um sentido às coisas captadas. É esse atribuir sentido que obedece a uma linguagem. O curioso é que isso lembra muito, de certa forma, um discurso muito antigo sobre o homem. Muito antigo. Apesar de, dito dessa forma, ser bastante recente. Que é o próprio Platão. Aquela ideia de que você não ensina nada a ninguém. Você lembra. Tudo que nós chamamos de saber é só um ato de grandes correspondências. Grandes correspondências. Correspondência entre algo percebido e uma linguagem que está em você. Mas linguagem que é formada ao longo da sua trajetória de existência no mundo. Sua trajetória singular de existência no mundo. Essa linguagem é absolutamente criativa. Absolutamente criativa. E é essa linguagem que permite, na verdade, nós organizarmos uma determinada energia vital. Fala Freud agora. Há em todos nós uma energia vital. Energia vital que vem de um lugar em nós, que ele chama de para além do princípio de prazer ou do dispositivo de prazer. O que é o dispositivo de prazer? É porque você tem alguma força, alguma energia que leva você a algo. Uma pulsão. Desejo, para Freud, é pulsão mais objeto. Desejo é quando essa pulsão é associada a algum objeto. Ninguém deseja nada. Todo desejo é sempre desejo por alguma coisa. Não há desejo sem objeto. É um conceito psicanalítico básico. Não há desejo sem objeto. Pois linguagem é justamente aquilo que permite associar desejo ao objeto. Porque não há nenhuma ligação natural de nenhum desejo seu, ou seja, de nenhuma energia vital, de nada que lança você a um querer algo, a algo. Nada é desejável em si mesmo. Todo desejo é desejo de alguma coisa. O princípio que constrói a linguagem é o mesmo princípio que permite a criança olhar a escova de cabelo e dizer que é um aviãozinho. Livre associação de ideias. Não só não há nenhuma associação necessária entre a sua energia vital e as coisas do mundo, como também não há nenhuma associação necessária entre o princípio que permite organizar a sua energia vital. Organizar as energias do seu corpo em direção a algo que, vá lá, seu corpo precisa. É a linguagem, dirá Freud. Linguagem que é caracterizada por uma forma livre de associar a sua pulsão a qualquer objeto que o diferencia dos outros animais. Animais não têm linguagem, animais têm instinto. Qual é a diferença de instinto para linguagem? É que o instinto é esse mesmo código de associação de pulsão mais objeto, que faz com que determinada demanda do seu corpo seja associada a um objeto fora dele, que o faz mover-se em direção ao objeto, desejar o objeto, buscar o objeto. Porém, ela não é fruto de uma construção. Ela não funciona por livre associação. Ela é pré-determinada, naturalmente determinada. Assim estou eu assistindo Discovery Channel. Nasce um filhote de marsupial. Bichinhos que têm bolsa. Eu não lembro que diabo de marsupial era. Eu só sei que nasce o filhotinho e o bichinho já nasce procurando a bolsa para ficar lá dentro. Mamãe marsupial não precisa fazer nada para... Ah, babou, ele vai. Tartaruguinhas do projeto Tamar saem de dentro do ovo. E vão em direção à água. Rebolando na sua primeira corrida pela sobrevivência. Quem é que disse para ela que ela tem que ir para a água? O que faz com que ela tenha, ao nascer, o desejo de ir para a água? Por essa hipótese, animais têm desejo, só que a relação entre a pulsão, o que o faz mover-se, o que o faz pensar também, na medida em que o que o faz agir e o que o faz pensar quem teria a mesma origem, essa energia vital, o que faz com que você lance sua energia vital num objetivo pré-determinado pela natureza. Identificar essa energia vital com a necessidade de um agir, de um buscar algo fora do corpo, é o que chama de desejo. O que junta, organiza essa energia associando ela a algo que você dirá desejável, é, para o animal, o instinto, para o homem, a linguagem. O homem também precisa organizar essas energias vitais. Porém, ele pode organizar de forma livre. Livre. Isso faz com que você nutra um desejo, um apetite de origem sexual mesmo, por uma pessoa em que a sociedade diz, não pode. Desejo interdito. Você quer alguém que você não pode ter. Desejo, portanto, proibido socialmente. O que fará você? Você não tem como eliminar a força, mas tem como mudar de objeto. Você reassocia, você consegue transferir essa pulsão que está associada a um objeto. Esse objeto tem algo em você que diz é proibido, e você simplesmente associa essa energia a outra coisa. E passa a desejar outro objeto, a consumir alucinadamente outro objeto, sem perceber que o consumo do outro objeto nada mais é que uma forma que o seu corpo arranjou de extravasar aquela energia, onde o local para onde ela deveria extravasar é interditado em você mesmo. Literalmente, Bussunda diz, Queria comer a Luísa Brunet. Mas já que eu não posso, como as coxinhas por aí. Ou isso, né? Você deseja alguma coisa, não consegue, você, bum, associa outras. Nós funcionamos por livres associações. A partir de uma associação primeira que vai marcando como que camadas de linguagem, de organização dessas pulsões todas em nós. E assim nós organizamos não só o nosso agir, como o nosso pensar. Eu acredito sinceramente que aquilo que chamamos de razão nada mais é do que uma forma social, uma grande forma social de organizar as pulsões. Porque tudo que é racional, estranhamente, vem associado também a comportamentos ditos racionais. Nós falamos de razão não como um pensar puro, mas falamos de razão como um pensar que nos leva a determinadas consequências, a ações, a um valorar, ações que julgamos boas e más. Voltando a Freud, como isso é possível? Como você internaliza uma regra, portanto, que é social de conduta e passa a chamá-la de razão? Olha, o homem que funciona pelo dispositivo de prazer, o dispositivo de prazer que é a linguagem que organiza, que associa uma pulsão ao objeto. Freud diz que toda criança quando nasce é um perverso polimorfo. O que é um perverso polimorfo? Freud tem um conceito de sexualidade em que qualquer sexualidade que fuja da relação peniano-vaginal é uma, digamos assim, um desvio da natureza, por assim dizer. Consequência dessa linguagem livre, que faz você desejar qualquer coisa, mas teria algo de antinatural. Perversidade é qualquer relação que não a natural, para Freud. A criança é um perverso. E um perverso polimorfo, porque ele tem absolutamente todas as formas de perversão quando nasce. Como assim? É porque para a criança que nasce, todo o prazer é de natureza sexual. Simplesmente porque não há o não sexual no prazer. Não há a distinção entre um e outro. A distinção que você faz como adulto é porque houve toda uma concentração nervosa, diz um Freud, que era médico, lembre-se, há toda uma concentração de nervos em áreas privilegiadas do corpo, que você chamará de erógena. Mas a criança não tem, então para a criança o corpo inteiro é uma grande zona erógena. Não há distinção de ordem. Não há distinção. Aos poucos haverá concentrações em determinadas áreas, o que gerará fases prioritárias de prazer. Fase oral, fase anal, fase peniana barra vaginal. São fases. Tem gente que não ultrapassou todas as fases ainda. Tem fases mal resolvidas. Não é? Com todas elas. Porque todas elas produziram, em certo momento, de forma prestigiada, de forma privilegiada, prazer. Isso fica marcado em você. No tal do inconsciente. Legal. Aí essa criança, veja, ela funciona, portanto, com o corpo que até agora, essa organização primeira da linguagem, responde a um desenvolvimento de tensões nervosas no corpo. Nada vindo de fora. Nada vindo de fora. Vai chegar um momento em que essa criança quer alguma coisa. O querer alguma coisa é desejo. Um desejo que não tem a menor diferença de um desejo sexual, porque não há o não sexual. Desejo que alguém vai chegar e vai dizer não. Eu quero! Não. Outro psicólogo muito interessante chamado Winnicott, que era inglês, é o contrário de Freud, porque Freud produz a teoria dele analisando adulto. Não é um pensar que gera uma prática, ao contrário, é uma prática que gera uma teoria. E ele só analisava adulto. Freud nunca tratou criança. O Winnicott é o contrário, é pediatra. O negócio dele é só criança. Ele tem um conceito que diz que toda criança tem ilusão de onipotência. A ilusão de onipotência. Toda criança nasce achando que o mundo é uma extensão dela. Ilusão de onipotência é porque ela não tem a dimensão do eu e o não eu. É por isso que a criança fica parada e olha a lâmpada, acha que pode alcançar, porque não há diferença física entre ela e o resto do mundo. A mãe alimenta, inclusive, essa ilusão de onipotência, porque é uma relação tal entre mãe e filho, que o filho dá aquela mexida, faz um ah, a mãe já sabe, quer mamar, e bum. Para o moleque que nem enxergar direito enxerga, é como se houvesse um desejo e automaticamente esse desejo fosse um gerador de um peitão na frente dele, de onde sai leite. Caraca, maneiro! É como se ele criasse, tal qual mágica, por um ato de mágica, o seio que o alimentará. Aí chega um dia que ele está com fome. Ele fica, e nada do peito aparecer. O peito leva 3 minutos para aparecer. Para quem tem alguns dias de existência, meu amigo, 3 minutos é uma eternidade. Aí ele aparece. Veja que já foi uma frustraçãozinha. É uma frustração. Porque para você que nasceu achando que o mundo é você, que o universo inteiro é você, meu amigo, a cada dia novo na existência você descobre que o mundo não é você. Você, na verdade, é um grande nada. É só perda. É um processo de frustração. A criança saudável psiquicamente, a constituição saudável da psique, é quando esse processo de frustração é bem administrado. É necessário. Se não for bem feito, é o famoso cara mimado. Pouco social ele será. Claro, porque viver em sociedade implica nós sabermos lidar muito bem com as frustrações. Você quer algo, mas não dá, porque outra pessoa também quer, e você, enfim, tem que administrar bem isso. Se for violento demais também a frustração, você gera um cara reativo ao mundo. Uma psique que tende à violência, uma pessoa mais agressiva, o que também é ruim para os processos de socialização. Veja que essa criança, o tempo todo, ela vai, a partir de um processo de frustração, aprendendo a internalizar, a lidar bem com censuras. Com censuras. Censuras que vêm de fora. Censuras que vão aumentando na razão direta em que você vai se socializando. Porque a própria sociedade, não só a mãe, mas todos que ficam em volta da criança, vão criando um ambiente de interdição gradual. Gradual à criança. Chega um momento que ele é moleque de 4 anos. Ele pode fazer muita coisa que você hoje não pode. Ele pode sair correndo e passar a mão na bunda de quem ele quiser no meio do shopping. Porque a mãe fica, menina, desculpa, menina e tal. Sim. Se fizer a mesma coisa aos 15 anos, tarado, vagabundo, veja que a reação é muito mais violenta para cima dele. A própria sociedade já o autoriza, ou desautoriza a determinadas práticas. Em termos de estrutura básica de linguagens, ou seja, essa organização básica de pulsões, objetos, de desejo, seu corpo está pronto aos 5 anos. Psiquicamente não há nenhuma diferença entre você e um moleque de 5 anos. Nenhuma. A diferença que há é o grau de socialização. É porque você está sendo submetido a frustrações há mais tempo. As pessoas já se tornaram menos tolerantes com você há muito tempo. A criança não. É por isso que a linguagem da criança é muito mais livre e associativa que a sua. Não é que você não tenha a capacidade de livremente associar ideias. É que você foi socialmente tolhido na sua capacidade de livre associar ideias. Você já se acostumou a olhar uma escova de cabelo e dizer, é uma escova de cabelo. Serve para pentear cabelo. Qualquer outro uso que não tacar no cabelo e pentear é inadequado. Porque a sociedade lhe cobra essa coerência. Eis a última camada da linguagem, a social. Eis a razão. Linguagem de superfície. Arremate último da organização dos seus afetos. Isso faz com que razão e afeto, ou pulsões, ou desejos, não sejam duas coisas completamente diferentes. São a mesma coisa. Funcionam pelo mesmo dispositivo. Razão é só a camada mais externa e necessariamente consciente da organização das pulsões. Consciência. Muito do que nós chamamos de razão se confunde com consciência. Aliás, eu prefiro mais colocar o homem não como um duplo entre razão e paixões, mas um duplo entre consciência e inconsciência. Porque você internaliza linguagens e pode fazê-lo de forma consciente ou inconsciente. A diferença entre consciência e inconsciência é uma certa capacidade que você terá, maior ou menor, de lidar com os processos de reassociação. A consciência permite que a forma como o desejo está associado a um objeto seja convertida em fala, seja comunicado a outro. A inconsciência não. Você não consegue comunicá-lo facilmente a outro. A linguagem entendida como ato de fala é da última camada, é da razão. A razão é o próprio critério que estrutura o nosso falar. Já reparou que você pensa como quem fala, às vezes? Pensa como quem fala. Pensa como quem conversa consigo mesmo. Só que o pensar consigo mesmo, o pensar como quem fala consigo mesmo, por si só, não explica como você muda de imagens ou de temas do falar consigo mesmo na sua cabeça. Porque você muda de tema de uma hora para outra sem que haja nenhuma relação necessária entre um tema e outro. É como o sonho. Quando você sonha, coisas absurdas acontecem sem que você ache absurdo. Sem que você sinta enquanto dorme. Sem que diga para você mesmo, caraca, estou sonhando. Que aquilo seja absurdo. Coisas que depois de acordado você diz, caraca, que sonho doido. Você não diz que é doido. Não diz que é absurdo. Essa consciência nada mais é do que um grande sensor que nós temos. Sensor em nós mesmos. O nome desse sensor chamado consciência, associado à razão, Freud chamava de superego. Ideal de ego. Ideal de eu. Ideal de eu. Outros psicólogos chamarão de eu do discurso. É o eu que aparece quando eu digo que falo de mim mesmo. Eu sou um cara assim, assado, eu gosto disso, é o eu do discurso. Seria esse eu da consciência. Doideira, né? Mas veja onde isso tudo nos leva. Cara, se de fato razão é só essa última camada, é só aquilo que não é estranho, é uma forma de organizar o mundo, mas que podia ser completamente diferente, e essas diferenças aparecem muito em culturas diferentes. Há uma determinada tribo da Bolívia, veja só onde eu fui arranjar tribos, em que na linguagem dita, na língua deles, não existe a palavra não. Como é que você vive sem o não? Como é que você pensa sem a ideia de negatividade? É muito estranho, porque traduzido os diálogos ficariam mais ou menos assim. Você vai tomar café, eu vou ao banheiro. É óbvio que não vai tomar café porque vai ao banheiro, mas não tem não. Posso fazer isso? Pode fazer aquilo. Mas não tem não. A palavra não, a negativa não existe. O que você faz é substituir uma afirmação por outra. Para nós substituir uma afirmação por outra é muito estranho. Nós precisamos primeiro barrar. Não. Para depois construir algo. A nossa linguagem é, em relação à pretensão dos outros, que contraria a nossa, primeiro destruí-la, para depois construir outra em cima. Essa tribo não. As pessoas não destroem, só constroem outra em cima e ignoram a antiga. É muita loucura. É uma forma de pensar completamente diferente. Em francês, o mar é feminino. La mer. Só pelo fato de ser feminino, franceses tendem a ver o mar de uma forma diferente que você? Porque quando você transforma a palavra em masculino ou feminino, você associa, por livre associação na sua cabeça, a tudo que você associa também ao masculino e ao feminino normalmente. É por essas livres associações que o sonho funciona. O sonho é uma mensagem, uma forma de manifestação, uma realização de desejos, dirá Freud. Porque você alcança um objeto na sua mente. Um objeto desejado, mas que você não entende muito, porque a linguagem não é a da razão e da consciência, é do inconsciente. É uma camada abaixo de linguagem se manifestando em imagens na sua cabeça. Por isso que você não organiza e diz, isso não tem lógica, isso não tem razão. Razão é uma dentre tantas várias camadas de linguagem que há na sua cabeça. Mas é a camada social. A camada social. O superego viria de um grande trauma. Trauma que funciona como o protótipo de todos os grandes traumas que você terá daí para frente. De toda a interdição. Para Freud viria do complexo de Édipo. É muito criticável a história do complexo de Édipo. É porque a criança vai crescendo, nutre um desejo que é de natureza sexual pela mãe. Por que pela mãe? Porque a mãe fica do lado, o tempo todo do lado do bebê. Pega no colo, faz carinho. É ela. mas vai aparecer um primeiro interditor. A primeira pessoa a quem a criança identificará, o cara que me retira prazer. O pai. O outro mala que também está em casa e que também puxa a mãe para um lado e diz, ó, esse moleque já está na hora de dormir sozinho no quarto. O pai. Ele nutre uma ambivalência, porque ele gera afeto pelo pai, mas também gera o desejo de morte do pai. Que é bem lógico, se você parar para pensar. Algo me impede de ter prazer, eliminemos o que impede de ter prazer. É bem lógico. Ele nutre essa ambivalência, ao mesmo tempo uma espécie de amor e ódio pelo pai. Ele gosta de coisas contrárias. Isso gera um dilema tão grande que ele é obrigado a recalcar os desejos pela mãe e de morte do pai. Esse recalque vira um grande trauma. Energia contida. Você gasta energia vital segurando outra energia. Isso é um recalque. Esse recalque é a base para todos os outros recalques que você terá na sua existência. É um instrumento de censura primeiro. Por isso que Freud dirá, várias sociedades associam o direito ao masculino, ao fálico, ao pai, à palavra do homem e não da mulher. E não da mulher. Várias sociedades. Seria o oposto. Mas, na verdade, o oposto do reverso. Ela nutre, o complexo elétrico começa pela percepção da falta. Falta do falo, falta do pênis. Ela quer ter a sensação de completude. Nutre o afeto por quem é seu oposto, o pai, pelo desejo de completude. O complexo de Eletra é o mais criticável da estrutura freudiana. O Édipo também é, porque o Édipo dá a impressão de uma leitura também muito circunstancial. Ele falava do pai como um ser distante, interditor, e da mãe como um ser muito próximo da criança, porque Freud é o inglês da Inglaterra vitoriana. O pai vitoriano da época, ele não tocava na criança. Não tem essa de pai fazer carinho na criança. O pai é fisicamente distante da criança. É a mãe mesmo que fica com a criança. O pai não tem toque. Quando tem, é apertar a mão quando o moleque estiver grande. Então não dá uns tabefe para largar desse otário. Pra ficar esperto rapidinho. É essa a relação. É muito diferente da relação em que você tem pais próximos e relações afetuosas vindos de corpos outros. Então é para lá de criticável o modelo dele. Mas é uma forma de, enfim, o que importa aqui é a associação de linguagem e razão. Como construção. Porque a mulher tem uma carga histórica de repressão social muito maior que a do homem. Inclusive para a violência. É mais ou menos, né? As mulheres espartanas iam para o penhasco jogar o recém-nascido, que nascia deformado no troço lá embaixo. Não, é porque nós construímos a ideia de maternidade. Durante boa parte da história, esse negócio de que, meu filho querido, isso aí é de um tempo para cá. E muito curto, muito curto. Maternidade é um conceito inventado também. Inventado. Afeto inventado. Eu sei que há toda uma bioquímica quando a mulher está grávida. A questão é essa sensação causada no corpo por essa bioquímica que se altera em função da gravidez, nós chamarmos de coisa maravilhosa, de amor que nasce e amor que vai nascendo. Gregos, romanos, etruscos, davam outro nome para esse conjunto de químicas aí. Provavelmente enjoo. Filho, criança, era visto como adulto pequeno. Semigente. Vira gente mesmo depois de um tempo. Era muito engraçado isso. É difícil porque implica uma forma de pensar o mundo que para eles era absolutamente natural e eles tenderiam a dizer racional. E que nós olhamos assim com aquele estranheza, tipo, mas como pode? É até difícil para entender que nós estamos falando do próprio critério que dá sentido e valor ao mundo tal qual nós conhecemos. Mas que outros povos podem atribuir sentido e valor ao mundo de uma forma completamente diferente. Isso faz com que o que é racional para nós tenda a ser diferente do que é racional para outros tantos grupos. Dependendo dessa linguagem, ou seja, de como eles organizam os afetos em relação aos objetos. Se muda essa estrutura social, babau, muda tudo. Muda tudo. Isso me faz crer que não há uma razão universal. Porque se houvesse uma razão universal, pressuporia homens que tivessem uma experiência social, uma interdição social de desejos comum. E não há. Uma estrutura, por exemplo, se você vai discutir com mulheres islâmicas, eu já vi um debate muito legal, um amigo meu que dá aula de filosofia da religião, não tive o que fazer em São Paulo, fui lá assistir a aula dele. Ele mandava os alunos fazerem trabalhos com outras religiões, que não as dele. E um grupo de meninas da sala foi conversar com um grupo de outras tantas meninas, mais ou menos da mesma idade, só que todas elas muçulmanas. E portanto aquela coisa do véu, de todo uma, o que você chamaria de repressão sexual. E o diálogo mexeu muito com todas elas, porque elas diziam assim, como é que você pode ter essa vida infeliz de um cara que se for levar a ferro e fogo a sua cultura, pode até ter mais de uma esposa e que pode te repudiar, dizendo eu te repudio 3 vezes e que você tem que obedecer e tal. Ela falou, pois é, mas o meu marido vai ser fiel a mim por toda a eternidade, até a morte e tal, já você não. Vive obrigada a ficar nessa ditadura da beleza, tendo que fazer 300 plásticas depois de velha e correndo atrás de não sei o quê, porque o seu marido vai te trocar por uma 20 anos mais nova, você não tem segurança de nada, eu tenho. Para elas, as meninas muçulmanas, é muito estranho a forma como nós vivemos. E para nós, a forma como elas vivem, indo de burca para a praia, é muito estranho. Nós tendemos a dizer que elas são oprimidas. Muitas delas tendem a dizer que nós somos oprimidos. As nossas mulheres são oprimidas. Oprimidas por um discurso da juventude eterna. Quando o corpo não responde a isso, meu amigo. O corpo não quer saber. É só envelhecimento. Aqui no Brasil, além de olhar, ele olha para a bunda, né? Como olhar para a mulher, ele até macho mesmo, no meio social. Mas a gente está fazendo cultura, se trabalhar isso, a gente vai ver que não é necessário para a mulher, porque ela é muito trabalhada. Mas é verdade, assim, é uma cultura, uma Estados Unidos é pro peito. Freud dizia que americano gosta de mulher com peitão, porque... Antigamente nos Estados Unidos você desmamava as crianças muito cedo. Não havia essa cultura de, ah, vamos dar leite. Não, chega uma hora que desmama, né? Por desmamar muitos novos, eles têm aquele trauma da falta do peito, por assim dizer. E para quem o peito é grande? É para criança pequena. Quanto menor você for, maior o peito aparece. Então ele tem o desejo do peito tirado desde que era criança, que ele guarda aquilo. Porque uma característica do inconsciente é não ter noção de tempo. Isso quer dizer que o trauma que você tem há 15 anos atrás, há 20, há 30, há 40, para o seu inconsciente é absolutamente atual. É que nem feijoada, você come muita feijoada e passa mal. Você passou mal por causa da feijoada 10 meses atrás. Mas o fato é que hoje, se você sente o cheiro da feijoada, automaticamente você passa mal. Como se o seu estômago continuasse ainda cheio. É porque fica o código, fica na linguagem, fica gravado no inconsciente. É por isso que tem essa coisa de filme, né? O cara vai fazer análise, fale-me de sua infância. Não tem nada a ver com a minha infância, eu falei, a minha mulher que me chifrou ontem. Não, mas é a sua infância, no final das contas, porque tudo é atual. É porque você interpreta a dor que você sente agora pela forma como você interpretou dores no passado e resolveu dores no passado. Sabe adolescente que se apaixona pela primeira vez? E se desilude pela primeira vez? Primeiro, o grau de sofrimento é imenso. Sofre e sofre pra diabo. Você que já está na 18ª relação da série azul, você olha e ri do cara. Puta, que babado, vem outra, meu amigo. Isso aí é... Você se resolve fácil, mas para ele não é fácil, porque é a primeira vez que ele está resolvendo esse grau de frustração. Pior com a sociedade que alimentou ares românticos no moleque ainda. O fato é que ele resolveu a primeira vez. Meu amigo, só dói a primeira. A segunda dói muito menos. Na 15ª já é indolor. Já não tem mais... O que você já aprendeu a lidar com isso. Você aprendeu a organizar esse... Não só os afetos, as pulsões, mas as frustrações também. As frustrações também. Por isso que os traumas são importantes. Porque você associa o trauma atual ao trauma antigo. Liga os dois, bum! E passa a se comportar como se estivesse se livrando do trauma primeiro. É que nem linguagem. Você vê o mundo e molda o mundo ao que já está pré-determinado aí na sua cabeça, na sua cachola. E há todo um componente social de pré-determinação das coisas. A razão não é a capacidade de perceber a evidência. A razão é o reconhecimento do que já existe na sua cabeça, a identificação com o código pré-existente. A razão, portanto, não é perceber a evidência do mundo. A razão é muito mais um homem que fala de si mesmo, que organiza de si mesmo. A razão é a forma particular de perceber o mundo. Não perceber o mundo tal qual ele é. Porque se fosse perceber o mundo tal qual ele é, a razão poderia ser igual para todos. Mas já que ela é apenas uma forma particular de perceber o mundo como se mostra a você, aí não há muito entendimento universal, não. Não há universalidade. O que há de universal é o pequeno universal, é o social. São esses traumas que são comuns, frutos de uma trajetória social comum. Pessoas da mesma sociedade tendem, sobre alguns aspectos, a concordarem com as mesmas coisas, a não estranharem as mesmas coisas, porque eles têm experiências comuns que são frutos do conviver, do viver comum. Portanto, razão é social. A obviedade da razão é social. Pessoas de sociedades diferentes tendem a entender como racional, como evidente, coisas absolutamente distintas. E quando eu digo social, você deve estar pensando na grande sociedade. Não, eu estou pensando na pequena sociedade. A pequena. Que envolve família, que envolve pequenos grupos sociais com os quais você convive. Inclusive o grupo do trabalho. O que isso importa para nós? Porque é com base nessa hipótese que toda a hermenêutica é construída. Eu diria que diferenciando as duas por mais uma característica, já citamos outras antes, entre hermenêutica e teoria da argumentação, é que a teoria da argumentação aposta muito na consciência. Fala da razão como se fosse uma característica da consciência e que você pudesse controlá-la. A hermenêutica não, aposta na inconsciência. Inconsciência adquirida dentro de um grupo. Inconsciência que pode até ser tornada consciente, mas que será tanto mais eficaz quanto menos consciente for. É um saber que determina a sua conduta, o seu valorar e a sua interpretação do direito, que é inconsciente. Que é inconsciente. E é eficaz enquanto for inconsciente. É. Vale para júri, vale para tudo, na verdade. Para todas as ações humanas. A hermenêutica se concentra em duas questões também, em dois âmbitos. O primeiro deles é do sujeito que interpreta. Mas o sujeito que interpreta a partir do ambiente que linguisticamente, dirão algumas correntes, ele frequenta. Ele é afetado. A segunda, pela estrutura do texto, mas pensado a partir da língua produzida. Do texto produzido a partir das regras de linguagem que são comuns àquele grupo. Àquele grupo. Não se fala de uma linguagem universal, não se fala de uma razão universal, não se fala de uma lógica universal. Se fala de uma linguagem que é particular de determinado grupo, com um certo e um errado, que são construções de determinados grupos. O grupo é o passo primeiro para compreender toda a hermenêutica. Há um autor que poucos associam à hermenêutica, que é um sociólogo, mas que tem alguns instrumentais fantásticos para isso, que é Pierre Bourdieu. Bourdieu trabalha com dois conceitos básicos, campos e hábitos. Ele bota em latim que é para não confundir, para dizer que é só dele, mais ninguém. Não misture com outras coisas. O que ele chama de campo? Um conjunto de pessoas que possui critérios comuns de atribuição de sentido e valor às coisas. Você faz parte de um campo porque pensa da mesma forma que as outras pessoas desse mesmo campo. Que diz valer a mesma coisa que outras pessoas do mesmo campo dizem também que vale. Eu trabalho muito usando Pierre Bourdieu, analisando o campo jurídico. Pertencer ao campo jurídico pressupõe que você tenha, na sua trajetória de existência, experiências sociais comuns. Eu quase falei experiências sexuais, hein? Olha o ato falho. Experiências sociais comuns com outras pessoas que você dirá pertencem ao mesmo campo. Esse saber que é comum é o que ele chama de hábitos. Campos e hábitos são dois conceitos que, apesar de distintos, no que diz respeito ao fenômeno social, não aparecem separados. Não há hábitos sem um campus que produza hábitos. E não há campus sem hábitos produzidos. Olha como começa a sua vida. Está aqui você com a tia Terezinha. Tia Terezinha lhe constrange a fazer cálculos de matemática. Hoje nós vamos aprender polinômio. Polinômio é assim. Você vai primeiro o que está no parêntese. Depois você passa para a chave, depois para o colchete. E você fica naquele troço pensando assim, cara, eu odeio matemática. Eu odeio cálculo. Isso é porque até então a matemática para você pertence ao mundo dos números. Porque para você números são números e letras são letras. Aí a matemática piora, porque número começa a virar letra, letra vira número, e aí ferra tudo. Aí quando você acha que só tem números e letras que vai ficar... Não, aí aparecem uns símbolos esquisitos. Raiz, fatorial, caça. Um ponto de interrogação do lado, caramba, tem pontuação agora? A coisa vai só piorando e você, quanto mais piora, mais você odeia. E pensa assim, um dia eu vou chegar à faculdade e quando eu entrar para a universidade eu vou fazer só um curso e vou estudar só um tema, aquilo que eu gosto. E você decide lá pelas tantas fazer direito. O que o leva, afinal de contas, a decidir-se pelo curso de direito? Os motivos são absolutamente singulares. Alguns, pressão paterna. Sociologia escambau, não quero ver filho meu vagabundo! Vai fazer direito! Para outros, pragmatismo puro. Outro em concurso, para burro, o salário é legal. Direito. É um cara cheio de ideais. Um ideal financeiro, no caso. Outros, é porque, puta, prisão especial. Vou precisar. Tá boa. E o advogado já sai mais barato, que eu posso dizer pra ele depois. Ó, tu tá me enrolando, eu conheço esse troço. Não é não? Já fica mais fácil. Cada um tem um motivo. O fato é que quando você entra, entrou pro curso, você passará, a partir da primeira aula de introdução ao estudo do direito, você também começará a ser introduzido num campo social novo. Campo com o qual, salvo o fato de você ter juristas, de uma forma geral, na família, para você será absolutamente novo. Que você começará a ser bombardeado por imagens, discursos, ideias, comportamentos coletivos, comportamentos que aplaudem determinada ideia que você pronuncia e vaiam outras tantas ideias que você também pronuncia, de tal forma que você vai ficando cada vez mais parecido com todos, porque cada vez mais comungará as mesmas ideias de todos, simplesmente porque estão todos passando exatamente pela mesma experiência. É assim que você chega numa pós-graduação em que os defensores da pena de morte são franca minoria. Por mais que você faça a discussão no primeiro período, as coisas podem até estar invertidas. Mas estranhamente, esse discurso, sempre que você abre a boca, vem 500 pessoas em cima para te massacrar. Para começar pelo professor. Você ainda tem muito que aprender, as questões aí que você... Saber incompleto será completado ao longo da trajetória. E meu amigo, depois de um tempo, sem perceber, você já está falando data vênia. Mas como quem diz oi. E para você é tudo absolutamente natural. Natural porque você foi socializado. É como a criança que pega a escova de cabelo e diz que é um carrinho. Qualquer coisa podia ser qualquer coisa, mas dentro de um campo social, o campo diz para você que qualquer coisa não pode ser qualquer coisa, que o mundo tem um único sentido e valor. O judiciário decide, mas às vezes o que o judiciário diz ser justo, e todo o campo jurídico concorda, não equivale àquilo que, vá lá, com todos os parênteses sobre opinião pública, as pessoas dizem, mas não é isso que a sociedade acha certo. É como se tivesse um saber próprio do campo jurídico, um racional próprio do campo jurídico. É porque você aprendeu a cultuar valores, valores que são repetidos o tempo todo aqui dentro, repetidos entre os profissionais de direito, repetidos em conversa de boteco, porque você tende a sair e andar com as pessoas que fizeram faculdade com você. E no trabalho são as pessoas que você encontra. O papo do trabalho é exatamente o mesmo papo, ensinando os mesmos valores das pessoas que leem os mesmos livros comuns, e assim vai. Que não é a mesma trajetória, o mesmo jogo de valores de pessoas fora do campo. É fruto do meio, mas funciona como se não fosse. O valor é criado, mas nós agimos como se não fosse. Como se não fosse. Porque você tende a universalizar pontos de vista. Você tende a aquilo que a antropologia chama de etnocentrismo, a julgar que a sua forma de atribuir sentido e valor às coisas do mundo seja universal. Seja a coerente, seja a correta. Mas é muito particular de um grupo, que às vezes é um grupo muito, muito restrito mesmo da sociedade. O mais interessante é compreender como o saber jurídico é construído dentro do campo jurídico. Porque é a construção do saber jurídico que determinará boa parte das decisões que se toma. Inclusive o que é certo e errado. Eu acredito que cruzando os dois discursos, junto com a teoria da argumentação, aquilo que nós chamamos de justificável só o é para um grupo muito restrito de pessoas. A possibilidade de justificabilidade de determinado discurso está na razão direta com que as pessoas que atuam nesse campo, em busca desse consenso, pertençam de fato ao mesmo campo. Dito de outra forma, é muito mais fácil você chegar a um tal consenso quando só tem estudante de direito conversando, do que tentar chegar a um consenso sobre o mesmo assunto em que você bota ali um engenheiro, um advogado, um médico, um biólogo, um artista plástico. Botar um artista plástico, então ferra tudo. Muito mais difícil, muito mais. Porque você não pode apelar para alguns saberes que você tem como óbvio, que para outros campos de óbvio não tem nada. Então, olha, como funciona o campo, como qualquer campo? O jurídico em especial. Primeira característica do campo jurídico, é extremamente hierarquizado. Extremamente hierarquizado. Ah, todos podem, à vontade, fazer. Ah, o escambau que pode produzir discurso. Todo campo tem troféus próprios. O que é um troféu? Sim, porque todo campo tem uma hierarquia. A do direito é bem evidente, ela é bem simbólica. Mas todo campo tem hierarquia. O que permite que haja hierarquia num campo é que tanto os dominantes do campo quanto os dominados do campo querem as mesmas coisas, querem os mesmos troféus. O que é um troféu de consagração? É algo comumente desejado que aqueles que têm são alçados à categoria de dominante. Você não ganha troféu porque é dominante, ao contrário, você é dominante porque possui os troféus. Possui os troféus. Por exemplo, o que são os troféus do campo jurídico? Você é estudante de direito. Quando entra um professor em sala de aula, já reparou que ele começa a vomitar currículo? Eu sou fulano de tal, eu fiz mestrado não sei aonde, eu fiz doutorado na PQP virando à esquerda, sou filósofo. Ou então diz: inserção profissional. Eu sou advogado, eu tenho um escritório com alguns advogados trabalhando para mim. 253 só. Estamos em expansão ainda. Pinheiro Neto tem isso. Pinheiro Neto advogado. 253 advogados. E cento e poucos estagiários. Eu achei que tivesse mais estagiários. Pelo menos uns 3 estagiários para cada advogado. Mas os caras são mão de vaca para diabo, cara. E advogado tem que ralar lá, não tem jeito. Não dá para terceirizar serviço para estagiário. Olha, sou o desembargador fulano de tal, e você já olha de baixo para cima, já faz parte da hierarquia do campo. O que faz com que a posição de desembargador seja desejável É porque tanto ele que é desembargador adora ser desembargador, quanto você que não é, quer ser. É desejado pelos dois, tanto dominantes quanto dominados. Talvez muito mais pelo dominado do que pelo dominante. O cara vira desembargador e diz que bosta que é ser desembargador. Eu odeio a vida, quero cometer suicídio. Mas você olha pro cara e diz, caraca, desembargador. Chega o ministro. O engraçado é que o meio jurídico, ele tem um lado acadêmico. O meio acadêmico jurídico é um dos mais esquizofrênicos que tem, porque ele vive duas hierarquias. O que faz você ganhar troféus no campo jurídico não é necessariamente a mesma coisa que faz você ganhar troféus no campo acadêmico. O campo acadêmico é a revista na qual você publica, é o livro que você lança, é o título acadêmico que você tem. Dentro do Poder Judiciário, títulos acadêmicos não têm necessariamente o mesmo valor que tem no meio acadêmico. Os campos são relativamente autônomos. A universidade é o único lugar em que os dois se encontram. Os dois se encontram. E volta e meia ainda tem um tentando deslegitimar o outro. Pessoas que jogam só o jogo do campo acadêmico, e o campo acadêmico ele é tão melhor, tão mais levado a sério, quanto mais fala mal dos outros. Quanto mais crítico for, mais aplausos você ganha. E aí o cara do campo exclusivamente acadêmico diz pro cara que joga o jogo do campo jurídico. O cara que joga o jogo do campo jurídico, quanto mais ele se adequar à estrutura hierarquizada do judiciário, melhor. O cara que joga o jogo do campo acadêmico, quanto mais ele falar mal da estrutura hierarquizada, melhor. Aí ele diz, o tribunal só está fazendo besteira com esse tipo de decisão, está tudo errado. E quem joga o jogo do campo jurídico diz, esse cara aí não advoga, não é juiz, não é bosta nenhuma e vem agora querer me criticar. Só pode saber, só pode criticar quem faz. O outro diz, eu só critico justamente porque não faço. É preciso ter uma independência entre os dois. Independência entre os dois. Por essa mistura, inclusive, eu culpo muito o meio acadêmico. É estranho, porque você fala em engenharia, as grandes técnicas de engenharia são boladas na universidade. E levadas à prática. Ninguém diz que o grande engenheiro é o peão de obra. É o cara que está lá fazendo, é o mestre de obra. Há um local de produção do saber da engenharia. E há um local de teste do saber da engenharia. O cara bola na universidade. Se cair, a culpa é do mestre de obra. O campo jurídico é o contrário. O campo jurídico não produz direito. Ele reproduz o direito produzido nos tribunais. E mais, ainda perdeu a sua característica de crítica. Se submete mesmo. Porque boa parte dos profissionais, professores, não são só professores. E é muito difícil você ser advogado e criticar o tribunal. Em que de manhã você é crítico do tribunal e à tarde você é o cara que está lá no tribunal dizendo: Vossas Excelências bem que podiam quebrar meu galho e decidir isso aqui com toda boa vontade para mim, né? Não. É muito complicado você fazer os dois papéis ao mesmo tempo. Você faz um só, o que dá mais dinheiro. Eu vou dar uma dica para vocês: não é a docência. Não é a docência. Quem pensa em ser professor, então faça voto de pobreza logo. Se prepara para o pior. Ora, veja que isso é característica própria do campo. Como outros tantos campos têm também suas características próprias. Essas ideias que são consagradas no direito, que são tidas como real, o inatacável, certo, o racional, são plenamente atacáveis de forma simples, desde que você não seja do campo. Porque se você é, você sequer percebe que ele é atacável. Citamos vários exemplos aqui ao longo desses nossos tantos encontros. Vários exemplos, vários. Ora, um deles é, por exemplo, a ideia de pena de morte. Não cabe pena de morte, só em caso de guerra, é pacífico e tal. O que me garante que depois as pessoas não saiam por aí dizendo, ainda que não mude a Constituição, que cabe pena de morte sim, só porque a Constituição não proíbe, só porque não é explícita, que não é números clausos, é apenas uma das autorizações da Constituição, mas o legislador ordinário está plenamente habilitado a criar outras tantas, porque os direitos e garantias fundamentais não são absolutos, rígidos e taxativos, vários deles possuem critérios de exceção já consagrados como tais e tais e tal. Quem é que diz qual direito e garantia fundamental possui exceção e qual não possui? Somos nós. Mas o fato é que todo mundo diz, não tem exceção, não tem exceção, não tem exceção. Pena de morte é só assim, pena de morte... Se alguém disser para você, vou fazer lei contra a pena de morte, você já acorda logo. Não pode, é inconstitucional. Isso aí não. Mas o que é inconstitucional ou não depende da invenção. Mas o fato é que se o campo todo consagra, ainda que inventado, ainda que fruto desses encontros comuns, ainda que fruto de uma construção social, o fato é que o valor está consagrado no campo. E por estar consagrado no campo, se você diz algo contrário, vão dizer que é irracional. Que você não tem razão quando afirma isso. Dizer, por exemplo, que a Constituição não proíbe que se legisle criando pena de morte, vão dizer, isso não é racional. Só porque você consagrou o oposto. Só porque consagrou o oposto. A hermenêutica procura compreender exatamente como o campo produz valor. É isso que um autor muito citado por autores da hermenêutica, chamado Gadamer, chama de círculo hermenêutico. Porque você decide a partir de ideias que você já incorporou. Essas ideias que você incorporou, elas são criadas por um campo social específico. Um círculo de relações sociais. Um círculo que produz ideias comuns. Esse é o círculo hermenêutico. Hermenêutico porque ele cria um critério de atribuição de sentido e valor próprio às coisas do mundo. Não é legal? Ora, como fazer estudos hermenêuticos interessantes? Veja que a hermenêutica, ela se presta muito pouco a dizer como o direito deveria ser. O que é um problema da teoria hermenêutica. A teoria da argumentação parece muito mais eficaz para, ainda que sustentando na hipótese do método, querer dizer para você como produzir o bom direito. Há algo de ideal, de idealismo ainda. Idealismo que permite, em termos de teoria do direito, uma postura mais deontológica. Dizer o que o bom direito interpretado deve ser. A hermenêutica não. Ela é muito boa para uma perspectiva ontológica. Dizer como o direito é, ajudá-lo a compreender por que a decisão que foi feita de tal forma foi feita assim. É muito forte na área crítica e muito forte na análise do judiciário. Entendendo o judiciário como objeto importante da Constituição, do sentido e valor do direito. O judiciário mesmo. Eu acho que os dois, até certo ponto, são perspectivas saudáveis para quem estuda. Claro, porque se a teoria da argumentação aponta para você um direito mais adequado a um certo pensar pós-moderno, por sua vez, a hermenêutica, ela desperta para você um problema. A ideia de que, meu amigo, o ambiente social da construção do direito também deve ser objeto de estudo. Que talvez a pergunta que você se deva fazer quando encara uma norma jurídica não é o que a norma quer dizer. Quando encara um princípio não é o que o princípio quer dizer. Mas o que essas pessoas querem dizer quando dizem que esse princípio é assim. O que esses caras querem quando dizem que tal norma tem que ser aplicado assado. Por que dizem, nesse caso, que essa norma tem que ser assim? Quais as singularidades do caso importam?